Ficheiro 35, página 319, 53. Dispensário Real de Alcântara, 15 de novembro de 1890. Por alguns momentos, Amélia deixa-se ficar à porta a observar, enquanto as irmãs, no seu hábito branco e castanho de dominicanas, corriam de um lado para o outro a tentar satisfazer necessidades destas pessoas que procuram abrigo neste dispensário, que com tanto orgulho criara numa ala do convento encerrado do Sacramento em Alcântara. Este é o seu povo de verdade, tão distante da sua vida na corte, mas que se foi tornando parte da sua vida desde o momento em que pensou nesta obra, desde o momento em que foi com a Helena ao Hospital do Rego. Olhava em volta de si e não via apenas pobres e doentes sem nome. Ali estava a Ermelinda, que entrava pontualmente às 9h30 todos os dias com os seus 6 filhos, cada um mais sujo e magro do que o outro. Conhecia bem as queixas de Pedro, já com 76 anos, que dormia na rua desde que tinha perdido tudo na bebida e que aqui chegara a pretexto de um neto que trazia para ser pesado. Para esse, o remédio mais eficaz era conversa, como dizia, sempre bem disposto, o Dr. Silva Carvalho, o dedicado diretor do dispensário. Amélia, perdida nos seus pensamentos, só deu pelo que se passava quando ouviu os gritos de uma rapariga. Ao ver que duas freiras se dirigiam para outra sala, juntou-se a elas. A princípio, procuravam poupá-la aos casos mais difíceis, mas depressa descobriram que a rainha, em situações difíceis, se mantinha calma, a cabeça fria e que possuía uma capacidade de decisão invulgar. Deitada no chão, estava uma rapariguinha. Não teria mais de 12 anos. O sangue escorria-lhe por baixo da saia. O cabelo encharcado em suor, a cara desfigurada pela dor e por uns valentes murros que alguém tinha distribuído sem piedade. Parecia um uivo, um grito tão profundo que nele transparecia toda a mágoa, toda a desilusão com a vida. Afastando a irmã, que a tentava acalmar, Amélia, decidida, pegou-lhe ao colo e, com a ajuda da irmã Zélia e de duas noviças, deitaram-na numa cama. A voz suave tentava acalmá-la. Respire fundo, minha querida. Aqui ninguém lhe faz mal. Respire fundo. A rapariga parou de gritar e, com lágrimas a correrem-lhe pela cara, começou a fazer um esforço por serenar. Joana, disse Amélia para uma das noviças, vai buscar uma taça com água quente, compressas e chama o Dr. Teixeira Diniz, que está a descansar lá em cima. A noviça, que só há dias começara a trabalhar ali, olhava para a rapariga em estado de choque, não conseguindo disfarçar a impressão que lhe fazia o sangue e os hematomas por todo o corpo. Amélia agarrou-lhe no braço com firmeza e, olhando-a nos olhos, repetiu: Vai! E, virando-se para as pessoas que se tinham reunido em sua volta, protestou: Só quero a irmã Zélia comigo. Fechem a cortina e voltem ao trabalho. Não ouviram o que disse a rainha Dona Amélia? Protestou a irmã Zélia, correndo o pano que rodeava a cama. A pobre rapariga parou de soluçar e olhou Amélia num misto de surpresa e horror. Pela primeira vez tentou falar. Sua Alteza, peço. Mas Amélia não a deixou acabar a frase. Era comum os doentes ficarem intimidados e assustados com a sua presença. Afinal de contas, não era muito habitual uma rainha descer assim a um hospital, muito menos tratá-los com as suas próprias mãos. Como é que te chamas? Perguntou Amélia. Júlia, respondeu a miúda numa voz sumida. E o que é que aconteceu? Insistiu. De mão dada com a rainha, a rapariguinha começou a contar a sua história. E foi-a contando enquanto o Dr. Teixeira Diniz, que entretanto chegara, a ia examinando com cuidado. Mais uma história terrível, uma de tantas que Amélia aqui ouvia, tentando que a expressão não revelasse o horror que sentia. Com apenas 12 anos, Júlia tinha sido abusada e agredida pelo próprio pai. É da bebida, Sua Alteza. Ele é boa pessoa, mas... Amélia suspirou e passou-lhe uma compressa pela cara, limpando o sangue e as lágrimas. Há muito tempo que tinha aprendido a não dizer nada. Mais tarde haveria tempo para lhe explicar que não era preciso ser assim, que não devia ser assim. Este era um daqueles casos que Amélia levaria para casa para pensar nele, sem descansar, enquanto não lhe conseguisse arranjar uma casa em que servir. Pensaria quem contrataria aquela miúda. Talvez fosse possível empregá-la no passo para a cozinha ou para qualquer outro serviço. Amélia consolava-se com a ideia de que pelo menos a criança tinha chegado até ali. Agora cabia-lhes a eles impedir que o inferno da sua vida se perpetuasse. Quantas outras morriam em casa, agredidas por pais, padrastos, namorados ou maridos, sem que ninguém desse conta? Afagou-lhe os cabelos, deu ordens de que não a deixassem sair dali, mesmo que o pai aparecesse choroso e contristado, a perguntar por ela, e seguiu para outra sala. Era preciso mudar de instalações, construir um edifício de raiz, angariar dinheiro para o projeto. Mas hoje voltaria ao passo mais contente. Aqui sentia que fazia a diferença, que o seu trabalho era valorizado, que ajudava quem realmente precisava e merecia. Nessa noite tinha um jantar de gala, e quando chegasse, o vestido estaria pronto, pendurado e engomado. O banho pronto, as criadas preparadas para ajudarem a vestir e lhe pentearem o cabelo. Mas sabia que conseguia mergulhar nesse mundo sem esquecer este e voltar amanhã e depois de amanhã. 54. Palácio de Belém, 23 de dezembro de 1890. Viera do quarto de brinquedos onde Isabel Saldanha da Gama, a aia dos príncipes, os ajudava a pendurar bolas de Natal. Luís Filipe gritara de alegria ao ver a mãe entrar e arrastara-a pela mão até ao quarto. Mãe, mãe, veja lá se acha que esta meia chega. E apontava para uma meia enorme pendurada ao fundo da sua cama. Amélia desatou a rir. Filho, é uma meia de gigante. Os meninos devem pôr meias do seu tamanho para receberem presentes à medida da sua idade, explicou. Mas Luís Filipe protestava, mostrando o seu pé. Oh, mãe, numa meia do tamanho do meu pé não cabia nada. Não me diga que maçou a pobre da Isabel até ela lhe ter tricotado uma meia de gigante, convencido de que o Pai Natal vai enchê-la até cima. Luís Filipe disse que sim com a cabeça e choramingou. O que é injusto é que a Isabel fez uma meia igual para o Manuel. Amélia atirou a cabeça para trás a rir. Ai, o pobre do Manuel é que devia ter uma meia pequenina, era? O príncipe disse que sim e subiu para o colo da mãe, que o aconchegou enquanto pensava. Ainda bem que consegui ser uma mãe diferente da minha e o meu filho se encosta a mim como eu nunca me encostei a ninguém. A não ser talvez à minha querida Mademoiselle. Mas Luís Filipe não deixava lugar à nostalgia. Vamos ter muitos presentes, mãe? Sabe o que é o nosso maior presente? Os avós Orleães. A tia Helena, a tia Isabel, a tia Luísa e o tio Fernando vêm passar o Natal connosco. Luís Filipe sorriu de orelha a orelha. A avó vai-se zangar com a mãe por não me deixar montar a cavalo sozinho, disse convicto. E a tia Luísa vai querer ensinar-me a ler, aposto. Mas eu já sei quase, quase ler. E o tio Fernando vai correr comigo no pátio e ensinar-me a andar de bicicleta, que prometeu que ensinava. Feliz, rematou, e vão trazer-me presentes enormes, enormes, enormes. Amélia pousou-o no chão, fingindo zangar-se. O menino parece um rajá da Índia, como nos seus livros de histórias, e não um príncipe português. E se pensassem que presentes é que vai dar a todas as pessoas de quem gosta, e a todas aquelas que têm fome e estão doentes, e não têm uma Isabel para lhes tricotarem meias gigantes? Luís Filipe ficou pensativo. E dando a mão à mãe, disse baixinho: Vou rezar por eles. Amélia abraçou-o com força, um nó apertado na garganta. Será que a sua mãe alguma vez a amara como amava o seu primogênito? Encolheu os ombros, perturbada, porque lhe dera para fazer esta comparação em lugar de se permitir apenas estar feliz. Nessa tarde, à hora da sesta, Amélia escreveu no diário: É o quinto Natal que passo em Portugal e a minha família vem passá-lo comigo. Os tios Chartres também e a pobre da Marguerite, que está desolada e de coração partido. O meu querido e tonto filho não vem. A mãe escreveu a dizer que o pai está furioso com ele porque não teve a coragem de dizer aos pais e aos tios que queria romper o noivado. E em lugar disso, armou-se em católico devoto e escreveu ao Papa a pedir um parecer sobre o casamento entre primos. A resposta do Vaticano deixou-o feliz e a toda a família siderada. Declararam que eram proibidos os casamentos consanguíneos, o que caiu como uma bomba numa família onde todos o são. Se o escândalo não tivesse rebentado, entretanto, talvez o mau gosto do meu irmão tivesse passado como uma ânsia genuína. Mas quando os tios Chartres e os pais leram no jornal que o marido da tal soprano desafiava o filho para um duelo de desagravo, até a mãe quase desmaiou. O pai conseguiu dissuadir Phil de aceitar o desafio, lembrando que um duque não se podia bater contra uma pessoa de uma condição inferior. Que poder terá esta mulher sobre o meu irmão? Que poder têm estas mulheres sobre os homens? Mas agora o importante é que chegam hoje. Tenho é de ter cuidado, muito cuidado, para não deixar perceber que Carlos e eu, nada. Já sei que a mãe me vai perguntar porque não estou grávida de novo, e eu, que sei mentir tão mal, vou morder o lábio e dar-lhes mais uma coisa com que se preocuparem. Mas o que é que poderia responder? Que Carlos nunca mais me procurou? Que não vivemos como um casal? Que temo, tenho quase a certeza, que me é infiel? Prefiro que julguem que não sou fértil ou que o tifo deixou sequelas e que não fico à espera de bebé por isso. Não lhes posso dar mais razões para perderem o sono, já têm as suficientes. Mas tenho de ir, que prometi visitar dois hospitais hoje à tarde, antes de me autorizar por umas semanas a esquecer tudo e pensar só em mim, só em nós. 55. Palácio da Ajuda, 6 de janeiro de 1891. Maria Pia tocou com o garfo nos copos de cristal colocados à sua frente. O som ecoou pela sala do palácio e silenciou todos os que estavam à mesa. Quando percebeu que era o centro das atenções, dirigiu-se à nora, agora rainha, num tom ríspido: Amélia, não é qualquer um que pode beijar a mão à futura rainha de Portugal. Que tirem o chapéu é o que lhes é pedido. O beijamão é reservado a quem já lhe foi oficialmente apresentado. Carlos sorria-lhe do lado de lá da mesa e provocou a mãe: Não me diga que é a rainha mãe que está a incentivar a discussão na tarde sobre se é correto beijar a mão de Amélia quando a encontram no passeio público ou se, pelo contrário, se devem ficar pela vénia. Maria Pia encolheu os ombros. Mas o Conde de Paris perguntou interessado: É verdade que essa questão se discute nos jornais? Pode parecer incrível, mas é verdade. Há uma semana que os leitores dão opinião sobre protocolo, na sequência de uma carta a protestar contra aqueles que se atrevem a beijar a mão à rainha. Amélia olhou para o pai, à procura de um gesto que a protegesse do autoritarismo da sogra. O Conde de Paris piscou o olho à filha e sorriu na direção de Maria Pia. Senhora Dona Maria, só lhe posso pedir desculpa. Esta minha filha foi educada no campo, andou na catequese com os filhos dos lavradores e agora já sei que anda aí pelos hospitais a dar a mão aos moribundos. Mas tenho a certeza de que com umas lições de etiqueta corriges rapidamente o comportamento. Amélia, Carlos e a Condessa de Paris contiveram uma gargalhada e a Rainha Mãe fingiu não perceber a ironia, retribuindo o sorriso àquele que insistia em lembrar era apenas um pretendente. Senhor Conde de Paris, estou disposta a ensinar-lhe tudo o que sei. Mas para ensinar é preciso que haja alguém a querer aprender. Na sala fez-se um silêncio incómodo e Amélia cerrou os dentes e prometeu a si mesma: a partir de agora, estendo a mão a beijar a toda a gente com quem me cruzar. 56, Palácio de Belém, 13 de janeiro de 1891. Que vontade tinha de lhe dizer: eu não disse, eu não disse? De entrar intempestiva pela reunião que Carlos estava naquele momento a ter com o chefe do governo e protestar contra tanta falta de visão. Compreendia perfeitamente o sistema rotativo de governo, era completamente a favor de uma monarquia constitucional em que os eleitos pelo povo tomavam as decisões que melhor serviam os seus eleitores, mas aqui os eleitos aparentemente serviam-se apenas a si mesmos. E Carlos acabava por ser cúmplice ao dar-lhes o seu beneplácito. Eu não disse, eu não disse. As palavras ressoavam na cabeça, enquanto voltava a ler o telegrama que o rei lhe passara para a mão, a caminho do escritório, e que anunciava uma tentativa de revolta no Porto, em que da janela da Câmara Municipal, um tal Alves dos Reis até chegara de anunciar os nomes dos novos ministros provisórios. Militares, ao que parece, eram militares os revoltosos, aqueles que Carlos lhe dizia que estariam sempre com eles. Boa tarde, Helena. A Duquesa de Palmela levantou-se e cumprimentou-o. Estava já a sair, Sua Alteza. Fique, fique, disse-lhe Carlos, sempre simpático e cheio de charme, mesmo quando o cansaço e a tensão lhe faziam rugas na testa. Pode perfeitamente ouvir o que vinha dizer à rainha. Aliás, já deve estar nos jornais da tarde, que em Portugal os reis são sempre os últimos a saber. A Duquesa de Palmela sorriu. Gostava do sentido de humor de Dom Carlos. Segundo as últimas notícias que recebemos do Porto, a Guarda Municipal disparou contra a multidão na Praça da Batalha. Disparou contra as pessoas? Perguntou Amélia, incrédula. Carlos encolheu os ombros. Preferia que os tivessem deixado de proclamar a República, comentou agastado. Amélia cerrou os punhos, mas manteve-se imperturbável, como se não o houvesse ouvido. E o que vai o governo fazer? Decretar medidas de vigilância mais apertadas, proibir a liberdade de associação e reunião. Por falar nisso, Helena, tenho hoje um jogo de brides com o senhor Duque de Palmela. Nessa noite, Amélia teve dificuldade em adormecer. Nem o chá de camomila que Ana lhe trouxe a conseguiu acalmar. Fechava os olhos e a imagem voltava. O pequeno Luís, no quarto de brinquedos, o comboio que o avô Montpensier lhe dera, a perguntar: os homens maus não param o comboio, mãe? Não nos fazem mal, pois não? O Conde de Paris escreveu-lhe preocupado: certamente o teu marido e o governo tomam todas as medidas, mas é preciso que vejam na família real um interesse genuíno pelos seus problemas. O mundo está em mudança rápida, minha filha. Aqui em Inglaterra, os trabalhadores exigem cada vez mais condições de trabalho e de segurança, o que é justo. São mais facilmente manipuláveis se acharem que os reis e a corte gastam dinheiro, vivem com opulência e são indiferentes ao seu sofrimento. É fácil alimentar uma luta de classes, como tu sabes bem, filha, que bem me lembro como te magoou aquele artigo do Comércio do Porto, em que te atacavam por seres uma suposta gastadora descontrolada. Logo tu. Amélia guardou a carta na pasta de cartolina que fizera para guardar a correspondência do pai, e que pintara por fora com paisagens de Tinha de a dar a ler a Carlos, mas só se voltou a lembrar dela num fim de tarde em que o rei lhe deixou cair no colo um jornal. Acho que vai gostar das conclusões do Congresso das Associações de Classes, disse apenas, enquanto se servia de um whisky. Regulamentação do trabalho das mulheres e das crianças, higiene e segurança nas fábricas, os patrões responsáveis pelos acidentes de trabalho e uma jornada de 8 horas por dia. Parece-me tudo muito bem, declarou Amélia, depois de as ter lido. Carlos acendeu um charuto, sentou-se à frente, à lareira, e disse: Também me parecem bem a mim, minha querida. Se houvesse dinheiro e os patrões não estivessem já com dificuldade em manter abertas as fábricas, com a dificuldade crescente nas exportações. Mas deixe lá, que quando os industriais do Norte me vierem apresentar as suas queixas, em vez de os remeterem para o governo, peço à rainha que os ouça. Amélia não hesitou. Terei todo o prazer nisso, Sua Majestade. Aliás, nada disto é novo para mim. Ouço estes protestos todos os dias. Já sei, já sei. Devia visitar fábricas e hospitais, descer à avenida e apertar a mão a quem passa, mostrar-me afável e conversador com as associações de estudantes e tornar-me um rei popular e muito amado, como a minha rainha esperava de mim, respondeu o rei impaciente. E acrescentou: Ah, e comer, beber e fumar menos, caçar só de vez em quando, e abandonar de vez as minhas expedições oceânicas, que pelo menos me ganham respeito internacional, mesmo que cá dentro esta gente queira lá saber dos mares e ache que eu ando a velejar por aí à procura de sereias. Amélia levantou-se e saiu da sala. Mandou vir água quente e fechou-se na casa de banho. Que círculo doentio e vicioso era esta sua relação com Carlos?